andando se walk, ela me olha, eu tô de peça. Foda-se o Blueface, mano, eu sou o rei do clube. Pelo menos no Brasil. Eu acho, né? Chego para o baile de glocada na cintura. Chupa essa safada, eu sei que você é a puta. Já me baixo pra não acordar a vizinhança. Vou bater gostoso nessa raba que balança. Já de baile tá pra foda com copo na mão. Chefe deixou forte, botou outro no plantão. Arrasta essa xota no bico do meu oitão. GB tá na porta fazendo minha contenção. Uso muita erva e tô mais rico que seu pai. Doutorzinho de merda viciado em hentai. Já passou minha hora, vamos voltar pro Lebai. Senta na piroca, amanhã tu pede mais. Vou com medo orfã, ela queria homenagem. Sexo, maconha, requisito de sacanagem. Pode com a minha tropa que o moleque é selvagem. Bate raba grande lembrando Nicki Minaj. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Tropa tá na pit escutando o Felipe Hatch. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Aí, vem os caras se gastando pra caralho aqui. Não, faça, deixa eu responder. Comentaram que é feio comer a mulher dos outros. Só que a mulher dos outros que quer vir fuder comigo. Te chamaram de cuzão, ramelão e talarico. Só que, mano, esses caras nunca foram teu amigo. Só que ela faz gostoso. Seu ídolo babou meu ovo. Copiaram nosso jogo. Alguma aí ficou melhor. Girando a Glock e ela dança. Ela engole se o bim balança. Corte do jaca, disfarce França. Rindo igual criança. Cada track nova nós avança. Só não vai fazer se walk quem tá travadão de lança. Hoje falou tu não pega visão. Tua mina é feia, relaxa que a tropa quer não. Só tá criticando aqueles que tão na frustração. Cheio de mulher enquanto eles ficaram na mão. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Tropa tá na pit escutando o Felipe Hatch. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Mina flexionando igual Nike 4 mola. Bandida segurando meu pau na mão vez da pistola. Deixei lá do jaca, deixei na régua lá no torei. Brechei voa de barra, encontrei com Honey Money. E onde eu moro é radinho. Não é walk talk, eu faço tu ir embora. Então eu vou fazer seu walk a minha tropa de Lacoste. Não de choque, então tira a mão do meu Nike antes que eu te reboque. Eu não ia tá na parte 2. Que se for dos comentários, eu não ligo, eu sempre tô com meus parceiros. E essa porra aqui sem Big Rush. Me desculpa, bordinho, mas é tipo Masterchef sem tonteiro. XLR8, eu tô correndo pro dinheiro. Quero uma bunda XL sentando-me o dia inteiro. Quero um casaco de pele, eu uso no Rio de Janeiro. E os branquelo que gastava, agora quer ter meu cabelo. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Tropa tá na pit escutando o Felipe Hatch. Mac Melt, destravando a peça enquanto ela me faz boquete. Ensina esse walk por menor 5-7. Contenção no beco tem dar Glock 1AR. Honey.